Desde pequeno ele teve uma boa criação. Uma criança amada e perfeita. E por que não? Nada faltava em sua vida. Tinha tudo: carinho, amor, atenção e até coisas banais. Continuou crescendo longe dos pais, e com certeza seria mais um playboy no futuro. Futuro incerto, impreciso, indeciso, obscuro. Muita coisa aconteceu até os 17. Certas coisas na vida jamais se esquece. Sua vida mudou quando alguém disse assim: tem um lance, o que vai mudar seu viver? Vai ser alguém respeitado e temido, certo, mano? Sua vida vai mudar com esse calibre na mão, mas só aperta o gatilho se não tiver solução. E foi levando a vida e a vida levando, cada vez mais se acabando, numa viagem que parecia não ter volta. E aí, quem se importa? O que vale é sempre levar vantagem. Pobre garoto no mundo da malandragem. Viver a vida fácil sempre se dá bem. Ficar na boa e nem ligar se prejudica alguém. A vida do abismo quase despencou. Na forte mão de Deus, isso acabou. Hoje tem solução da minha vida. Da minha vida, da minha vida. Hoje tem sua razão da minha vida. Morte, vício, tiro, prostituição. A droga continua levando pro caixão. Ou um presídio qualquer, quem sabe a detenção. Caminhos de morte disfarçados em solução. Mudar um dia, talvez, quem sabe, eu não sei. Fazer sua vontade sempre foi sua lei. O hip hop sempre foi uma paixão. Talvez aí estivesse a solução. Tudo que a vida pode ter vinha pra quem não tinha um real prazer. Dinheiro sem amor, felicidade não. Pensava que tinha tudo, mas não tinha nada. Contratos de ilusão, era só vacilada. Antes do fim da linha, saiu o vencedor. Encontrou o Salvador. Me lembro quando começou alguns anos atrás. O caminho da fama foi rápido demais. São Paulo, Santana, zona norte da cidade. Seus amigos admiravam sua criatividade. Na escola da vida, foi aprendendo sozinho. Com hip hop no sangue, seguiu o seu caminho. Encontrou dois amigos verdadeiros no rap. MC Adil. Juntaram seus ideais no Geração Rap. E a jornada, claro, não foi em vão. Algo mudou de verdade no fundo do coração. Revolução no fundo do coração. Hoje tenho a razão da minha vida. Da minha vida, da minha vida. Hoje tenho a razão da minha vida. Da minha vida. Tudo que ele queria era se libertar. Ter um trampo legal e nunca mais roubar. Dividir o seu amor com uma linda menina. Nunca mais usar bebida ou cocaína. Sair da vida bandida maldita que escraviza. Ser um homem de verdade, não um parasita mais. Um dia tudo isso começou a mudar. Uma luz no fim do túnel começou a brilhar. Quando alguém lhe deu a mão e mostrou o caminho. Uma chance de não andar mais sozinho. Falou de vida eterna e imortalidade. Falou de paz, de amor e de felicidade. Falou de um homem que um dia morreu numa cruz. Disse que foi por mim, seu nome era Jesus. Entrou na minha mente, no meu coração. Me mostrou de verdade o que é ser cristão. Descobri que Jesus não é religião. É só acreditar pra ter a salvação. Hoje não espero mais que alguma coisa mude. Eu sou um novo homem com uma nova atitude. Hoje tenho a razão da minha vida. Na minha vida. Jesus é a razão da minha vida. No.